O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes. Estamos com os senhores mais uma vez para tratarmos do nosso... da nossa ciência trilógica, a ciência que estuda a psicossociopatologia e que apresenta soluções, né, que o psicanalista Norberto Kepp colocou em um grande número de livros que ele escreveu e publicou sobre esse tema. E tudo partindo do interior do ser humano, da análise da sua vida interior, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, inclusive da energética que os nossos pensamentos e sentimentos são e produzem e como isso afeta a nossa saúde, como afeta a sociedade e até mesmo a vida no planeta. Recentemente, o Masaru Emoto, aquele japonês que faz aquela análise da influência dos sentimentos e pensamentos na água, na molécula das águas, ele é muito conhecido. Então, ele veiculou uma carta pela internet fazendo uma relação dos terremotos, dos maremotos, de furacões, com os pensamentos e sentimentos do ser humano. Então, é muito interessante verificar isso. Inclusive, ele fala, né, sobre ressonância, que é o tema básico do estudo de Kepp na nova física, estudo esse que levou até ao descobrimento, ao desenvolvimento de motores que atuam justamente com a ressonância energética. São motores de pulso que atuam com a ressonância, que chegam a economizar até 90, 93% da energia captada na rede elétrica ou na bateria e esses 93% é captado diretamente do espaço. Agora, todo esse entendimento da energética, como ela atua, como ela opera, isso já vem sendo tratado pelo Dr. Kepp há muitos anos. E eu, conversando com uma cientista conhecida, falei assim, olha que interessante, o Masaru Emoto, ele leva o trabalho dele, em grande parte, nessa direção que o Dr. Kepp estuda, né, na nova física, no trabalho dele há muitos anos. Então ela disse, ué, mas vocês não são psicanalistas, a escola de vocês não é psicanálise. O Dr. Kepp descobriu uma tal de uma inversão psíquica, né, que ele tenta aplicar na psicoterapia. Então eu falei, olha que pena, né, que o ser humano, assim, quando sabe, começa a ler sobre o trabalho de Kepp, não consegue perceber a dimensão do trabalho. É uma dimensão tão grande, a atuação, os campos de aplicação, essa série de livros enorme que ele escreveu. Então, a pessoa fala, bom, mas o que tem que ver psicanálise com física, com motor, com modelo novo de economia? A gente poderia dizer que esses livros do Dr. Kepp, eles abrangem totalmente uma nova vida, uma nova sociedade, de ponta a ponta. Como a professora vai se comportar, poderia se comportar em sala de aula, como os pais podem educar melhor os filhos, como um casal pode se relacionar melhor, como uma pessoa pode se curar sem medicamentos, como um motor de uso da nova física do DNA pode remover sintomas, né? De uma forma tão fulminante, de hemorragias, de inflamações, de problemas até espantoso. Aqui nós temos a Marcinha, nós temos o próprio Alexandre, a Selma, a doutora Ademar, que acompanham sempre o Dr. Kepp, que daqui a pouco poderão, inclusive, dar exemplos de como que eles utilizam a trilogia analítica, cada um no seu campo. Então, por exemplo, o Stop dessa semana, que é um jornal publicado aqui pela nossa organização, traz um artigo do Dr. Kepp sobre o livro dele Trabalho e Capital. Então aqui ele coloca que nós estamos começando o período mais maravilhoso da humanidade. E trazendo os princípios de uma vida trilógica. E depois nós abrimos o jornal, tem o Poder da Consciência, a Revolução Kepiana do Ensino. Depois a Psicossomática Integral e Energética. Depois uma questão aqui de como que a gente pode curar o mundo através da consciência da inversão. Enfim, são assuntos assim os mais diversos. E é um novo mundo que surge através dessa ciência, que unifica a teologia, a filosofia e a ciência. Dr. Kep. É, a mudança que nós realizamos, né, a gente pode constatar em vários campos, né? Não só no campo da física, no campo da energética, como nos outros setores, porque é uma ciência que eu elaborei, que é baseada num princípio fundamental, que o mal é a privação ao bem, que o mal não existe por si, mas o mal é simplesmente a ausência do bem que nós temos que viver o tempo todo. Então, o nosso programa não é só para ver, né, a questão da destruição do mundo para ser evitado, mas também como é que pode haver uma civilização assim maravilhosa, né, uma nova civilização, vamos dizer assim, que seria a civilização inicial na face da Terra, que a Terra deve ter desde o início e que depois foi, entrou em decadência, né, e nós chegamos à situação atual, tão assim destrutiva. Então seria interessante que, por exemplo, a Selma, né, falasse um pouco sobre o que ela entende da nossa influência na física. Essa questão da desinversão que o senhor fez na física é fantástica, né, Dr. Kep? Porque resolve o problema de energia no nosso planeta, que é o problema principal de hoje em dia. Então, mostrando que a matéria não gera energia, né? Que a energia não vem da matéria, como a física einsteiniana prega. Mas, ao contrário, tudo o que existe advém da energia essencial que emana do Criador. Então, desinvertendo essa questão, vai-se começar a buscar as fontes de energia na energia escalar, livre e essencial, como o Kep Motor, que foi desenvolvido aqui a partir das suas ideias. E não como é feito hoje em dia, que queima-se petróleo, olha os desastres ecológicos que advêm, por exemplo, né, de se prospectar petróleo, ou queima-se lenha, ou queima-se carvão, uma poluição incrível e esgotando os bens materiais do planeta, porque acha-se que a energia tem que vir daí. Então é uma grande inversão que existe. Ah, inclusive as hidrelétricas megalômanas que são construídas causando desastres ecológicos irreparáveis, né? Tudo isso é desnecessário se aplicasse já, desde há muito tempo, até como poderia, aos princípios da energia essencial. Que é a mesma energia, né, que o ser humano recebe pelo espaço, né? É. Do Criador, né, que está em tudo que existe, né, Dr. Kep? Então, essa energia que depois eles fazem eletricidade, por exemplo, já não é uma energia pura. Então, nós fizemos um motor que capta diretamente, né, dessa energia pura que vem do espaço e que faz mover o universo. Agora, é claro que precisa haver um estudo, né, um conhecimento, uma conscientização sobre essa captação, né? Senão a pessoa não sabe do que se trata muito bem. É, inclusive, né, como o pessoal que é mais entendido nessa área de energia livre diz, até recentemente todos sabiam da existência de uma energia livre, desde os estudiosos de Tesla, né, principalmente. Mas agora, com a nova física e desenvolvimento do motor, foi descoberta a forma de captação mecânica dessa energia, que não sabiam ainda. E esse abre um novo campo de uma nova tecnologia, que evidentemente precisa agora vir, né? Assim como quando começaram com a roda. Da roda até um carro de hoje, de uma Lamborghini, houve um grande desenvolvimento. Então, foi descoberto um novo princípio de captação através de um motor, e esse motor e precisa ser agora desenvolvido, as suas aplicações, tudo isso requer estudo, é uma ciência, né? E isso tudo é toda uma nova era que está tendo início agora. Por isso que o Dr. Kepp escreve aqui, no capítulo dele do Trabalho e Capital, nós estamos começando o período mais maravilhoso da humanidade. Então, as pessoas que têm medo, né? Vêm tantas crises, que não se assustem com as crises. Crise quer dizer mesmo um sentido de purificar, de limpar, de purgar, né? No sânscrito. Então, o Dr. Kepp está mostrando que essa dificuldade econômica que o mundo sempre passou mostra que muita coisa tem que ser mudada, né? E ele faz propostas de mudança que já estão sendo aplicadas em determinados grupos da sociedade com incrível bom resultado, e vale a pena estudar, porque muita gente pode imitar isso, né? Agora, o Léo, né? O Léo é estudioso da filosofia. Então, gostaria que o Léo dissesse alguma coisa sobre a enorme, né, desinversão que nós fizemos na filosofia. Então, Dr. Kepp, o senhor explica bem isso no seu livro O Reino do Homem, né, onde o senhor faz uma análise de todo o pensamento filosófico da civilização, desde da Índia, né, até os tempos atuais. Eu noto dois fatores, assim, são muitos, mas dois assim que se sobressaem, na minha opinião, que um é da metafísica, porque todos os filósofos tentando descobrir qual é a essência da vida, qual é a essência de Deus, em que consiste a vida verdadeiramente. Todo mundo vê o bem e o mal, mas não sabe explicar se o mal faz parte ou se, etc. Então, essa questão filosófica que nós partimos, né, de acordo com as suas explicações e estudos, de que a vida em si é o bem, o belo e o verdadeiro, como o senhor falou no início do programa. Então, qualquer mal, qualquer problema seria, assim, uma negação disso. Então, a gente parte desse princípio de que nós somos criados numa base boa. Então, tudo nós vamos analisar nesse sentido. Se está tendo algum problema, o ser humano, de alguma maneira, ou pessoalmente, ou coletivamente, está estragando essa base boa que ele tem, em princípio, né? Então, a gente não precisa criar uma coisa boa, já tem, e a gente precisa ver o que tem feito para que perde, acaba estragando isso. E a outra é no sentido do conhecimento, que também a civilização sempre acha que tem que alcançar um conhecimento e não que ele já exista basicamente na mente humana, por natureza, e que, mais uma vez, o ser humano tem essa atitude de não querer dar ouvido a isso que ele já tem ligação. Então, essa questão do Aristóteles, né? O senhor lembra? Como é que o senhor explica nessa questão do sensorialismo e do, vamos dizer, psiquismo da vida espiritual? Então, ele levou o ser humano assim para o sensorialismo, né? E Aristóteles é muito respeitado pela ciência atual, pelas academias, quando o mestre dele, que era Platão, já estava num estado mais avançado, falando que o mundo é das ideias, ou seja, o ser humano não é, assim, essencialmente matéria, né? Se bem que não se pode usar essa terminologia, matéria e espírito, mas... E, então, Aristóteles deu muita ênfase para o sensorialismo, e isso causa muitos problemas para a humanidade. Que o ser humano é um ser espiritual, né? E não um ser material. Esse espiritual é que leva, por exemplo, à existência do material também. Não existe, assim, alma e corpo. É uma vida espiritual que é espiritual no sentido de alma, né, de psíquico, e material no sentido do corpo, mas é uma energia só. Agora, doutor Ademar, o senhor que trabalha em pronto-socorro, que atende um número enorme de clientes por dia, qual a diferença que o senhor acha entre a medicina organicista e a nossa atual que o senhor está usando? Então, o mais importante que eu vejo, assim, é a questão da interiorização, né? Em vez de se usar medicação, a gente tenta interiorizar a pessoa, ou seja, fazer com que a pessoa perceba que foi ela mesma que causou a própria doença, a primeira coisa. E segundo, que se ela ficou doente, é porque tem alguma razão mais no interior dela, assim, que ela às vezes não consegue perceber direito. E quando a gente vai mostrando aos poucos para a pessoa, não só a parte problemática, mas a parte boa também que ela rejeita, automaticamente essa farmácia interior que ela tem começa a funcionar. Porque pela nossa experiência, o que a gente nota é o seguinte, que a doença orgânica em si, ela é até mais fácil de ser curada, assim, se a pessoa consegue perceber alguma coisa. E a parte psíquica, é claro, ela demora um pouco mais. Então essa é a grande diferença, né, de fazer com que a pessoa, né, se sinta mais, né, que ela veja o que ela está fazendo com a vida dela, as escolhas que ela faz, né, tudo que ela está assim, caminhando, às vezes para a destrutividade, muitas vezes não percebe. E a gente pode dizer que praticamente 90% das pessoas que vão ao pronto-socorro, aos hospitais ou mesmo ao ambulatório, são pessoas que não deveriam nem estar lá. Porque a propaganda é muito forte, né? O poder econômico malha muito em cima dessa questão da medicação. E as próprias pessoas, às vezes, por não quererem se ver, fazem uso disso e acabam caindo nos hospitais desnecessariamente. O mínimo que pode se dizer é que, vamos supor, um médico mais trilogizado, ele vai diminuir muito mais a medicalização do que o médico comum. Agora, temos aqui também a Marcinha Sgrinelli. É odontóloga, né, dentista. Então, assim, até uns anos atrás, então, não se falava em bactéria, né, em bacilos que fariam as cáries nos dentes, as infecções. Até que veio um autor aí, um famoso odontólogo, e aplicou a ideia de Pasteur na odontologia, achando que até as cáries dentárias teriam bactérias, né, que funcionariam dentro do dente. E a senhora fez um livro, né? O nome do seu livro qual é? É Odontologia do Terceiro Milênio Trilógica. Então, essa Odontologia do Terceiro Milênio, a Marcinha mostra que a odontologia também estava invertida, ou está invertida, a tradicional. É verdade. E que a doença, né, Marcinha, a maior parte vem das emoções, né? É verdade. E eu estava aqui lendo um artigo da revista dos cirurgiões dentistas que fala que há, por exemplo, dores crônicas em odontologia, que é um desafio para o cirurgião dentista, porque eles não têm assim, o preparo para fazer uma anamnese correta, não vem tanto, vem mais na parte orgânica e não tanto nessa parte, né, das emoções. Então, é um problema enorme. Várias pessoas ficam com dores de cabeça, dores que às vezes nem são de origem dentária, né? E tem dificuldade de tratar, né? Então, nós vamos fazer um curso sobre a psicossomática integral e energética no Colégio Estela Maris. E nós vamos fazer um curso prático, assim, que vai dar essas ferramentas de como que a gente pode aplicar a trilogia, a psicanálise integral, tanto na odontologia como na medicina. E esse curso vai ter início no dia 3 de agosto. A Selma pode dar as informações. É, o curso é aberto a todos os profissionais de saúde, estudantes também. Terá duração de 3 meses, todas as terças-feiras à noite, de 19 às 22 horas, início dia 3 de agosto. Então, as matrículas estão abertas, você pode visitar o site www.trilogia.ws ou pegar as informações pelo telefone da CITA, 30 32 36 16. Agora, interessante, né, Marcinha, que às vezes a pessoa tem uma dor, né, que parece ser dentária mesmo. Sim. Então, até pode tirar o dente desnecessariamente e a dor continuar, não é isso, Marcinha? É uma preocupação muito grande. Inclusive, eles citam esses casos nesse artigo, que às vezes são feitos vários procedimentos assim, orgânicos, né? Fazem coisas assim e a dor não passa porque a causa está por trás. A pessoa que tem essas dores crônicas, no fundo, ela tem um perfil psicológico assim, de uma pessoa, por exemplo, assim, que se coloca como vítima, ou então uma pessoa que fica sempre com muita raiva, aperta muito os dentes. Então, tudo isso causa uma tensão muscular, um problema grave, né? Então, aí explica também, né, que o flúor, como a senhora escreveu, O flúor não evita a cárie dentária, porque a cárie dentária vem mais das emoções, né? Que é um assunto dificílimo, né, para ser aceito. É verdade. Porque o dente, afinal de contas, é osso. Então, como uma questão psicológica pode atingir até os ossos? Mas atinge, né, Marcinha? Atinge porque, por exemplo, a saliva, ela é uma proteção natural dos dentes, da gengiva, e ela é controlada pelo sistema nervoso autônomo. Então, se a pessoa tem raiva, medo, ela altera esse equilíbrio que existe na boca e aí provoca mesmo várias doenças. Então, a saliva pode ser venenosa, né? Pode. Pode ser como uma cobra que a pessoa tem na boca. Pode. E a Luciara, né? Ela escreveu um livro sobre terapia em sala de aula. É, o que que a Luciara gostaria de falar? Então, doutor Kepp, é também um trabalho de, que o senhor fez, a educação kepiana, né? Psicopedagogia que o senhor fez, que a gente aplica, e que o resultado é excepcional. Porque até hoje, a educação, até falam, né, que o mundo mudou em tanta coisa, mas a educação não mudou em nada. 50 anos que se faz a mesma coisa nas escolas e universidades. Então, por quê? Porque o método usado é aquele de como se o aluno não tivesse nada, uma folha em branco, e que aí a escola vem e vai dar informações para que o aluno aprenda e que daí ele vai ser uma pessoa boa, importante. E o senhor mostra que não, que nós já temos, como o Léo falou dos universais, nós já temos o conhecimento infuso, nós já temos o ensino, nós já temos o conhecimento interior, o global. E que nós temos apenas que trabalhar com o que nos bloqueia desse contato. Então, a criança, vamos dizer, ela já nasce muito assim boa, muito bela e verdadeira, né? Apesar de ter o chamado pecado original, né? Inveja, essas coisas. Mas, na realidade, o bem, né? Não precisa ser ensinado para a criança que ela sabe, não é isso? Sim. E por isso que na Milênio, onde a gente faz a aplicação dessa educação kepiana em várias escolas em São Paulo, particular, escolas municipais, estaduais, com um sucesso muito grande. A aprendizagem é muito rápida, porque a pessoa entra em contato com o próprio interior. Então, a criança acaba ficando ruim muito pela influência dos adultos, não é isso? Dr. Kepp, eu queria... O senhor não gosta de entrevista. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para a sua equipe e ver aqui quem que responde. Que espécie de ciência ou de trabalho que o Dr. Kepp desenvolveu e que ele traz, assim, respostas a perguntas da área de medicina, da área de psicologia, da área do direito, da área da economia, da área da educação, da antropologia, de tudo. Como é que acontece, doutor Kepp? O senhor, evidentemente, possivelmente, o senhor não vai querer responder, porque o senhor não gosta de fazer, de dar entrevistas. Isso seria como que uma entrevista. Vocês poderiam responder essa pergunta? O que o doutor Kepp desenvolveu no trabalho dele que possibilita a aplicação em todas as áreas de conhecimento humano? Eu acho que uma questão fundamental foi essa desinversão que o Dr. Kepp fez na questão da importância da consciência. A consciência da consciência, que ele iniciou com o livro A Consciência, lá atrás, 1977. Porque isso abriu um campo enorme do conhecimento, de percepção que antes era obscurecido. E essa consciência, então, é usada em todos os campos. Então, cada campo vai ver como que ele está distorcendo a verdade que tinha lá, e que aquele campo distorceu, né? Então, essa desinversão da consciência, acho que foi a base dessa nova civilização. Isso, inclusive o Dr. Kepp, ou qualquer cientista, ele usa uma filosofia, né, para o trabalho dele. Então, a ciência usa uma filosofia, e a filosofia se pauta pela metafísica. Então, quando o Dr. Kepp desinverteu a metafísica, que analisa os primeiros princípios, então, esses primeiros princípios que ele desinverteu, ele pôde aplicar na filosofia e nas ciências, fazendo, então, um denominador comum em todos os campos. Então, quando o Dr. Kepp desinverteu a metafísica aristotélica, que a potência não vai ao ato, mas do ato é que pode cair a potência. Isso é um princípio. Que o mal não existe por si, mas o mal é a privação do bem. Então, daí, a partir daí, desinvertendo tudo, então a gente pode entender tudo que está errado. O que é o mal na filosofia, o que é o mal na economia, o que é o mal na educação, o que é o mal no ser humano, o que é o mal, o que é a doença, o que é a neurose, o que é a psicose, através da desinversão da metafísica. Isso é fantástico, porque a metafísica estuda os primeiros princípios, a primeira causa de todas as causas. E isso é uma coisa, assim, como que uma eureka, né? É como que uma pedrinha. Uma pedra filosofal. Uma pedra filosofal, né, Luciara? Então. É uma nova roda. Tá bom, então, nosso telefone é 30-32-36-16, 30-32-36-16. Nossa clínica fica na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Nós temos um portal com vários sites, que é o trilogia.ws, se você quer saber de alguma coisa, entre no portal, e no portal existem vários sites com as nossas atividades, nossos livros e várias escolas terapêuticas Milênio na capital. Até a próxima semana.